tua presença, te sentir neste lugar, envolvidos por tua luz, renovados por Jesus, a teus pés nos derramar, anunciar que és o Deus eterno, que outro além de ti não há, para que todos possam crer e também sentir prazer de teu nome exaltar, para que todos possam crer e também sentir prazer de teu nome exaltar. Com o meu pecado me afastei de ti, sei que não mereço que tu venhas a mim, mas na cruz Jesus retirou o véu, a separação findou, nunca mais vou te deixar, eu estou aqui pra te adorar. Tua presença, Senhor, é maravilhosa. Tua presença, te sentir neste lugar, te sentir neste lugar, envolvidos por tua luz, envolvidos por tua luz, renovados por Jesus, a teus pés nos deixamos.